Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu dublo meus próprios filmes. Aqui é Carlos Voltor e Pringles é batata. Aqui é Eduardo Spor, eu vim esse gloto e eu quero saber onde está Paulo Joseto. Hã? Que é isso? Piada interna. Aqui é Azaghal e whatever por dia do orgulho nerd. O correto é dia da toalha. Ah, garoto. Aqui é Fernanda Fernandes e eu gosto de comer pão sovado do Extra. Nossa, mãe. Já começamos as grandes revelações, porque esse é mais um Nerdcast muito mega boga pedido. Entrevista com dubladores, Azaghal. Sim, meu. Presença ilustríssima de Fernanda Fernandes, crianças. Ela está aí na vida de nós nerds há muitos anos, cara. Olha só. Não quero entregar a idade de ninguém, mas... Eu não tenho problema com isso, não. Mas do jeito que você tá falando, o pessoal vai achar que eu tenho 50. É, pô, perdão. Já tá pegando pesado. Não, eu tenho 30 e 1. Ó, oh, muito bom. Então vamos conversar com essa mega boga atriz, dubladora, diretora, logo depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, portuguesa. Vamos para a leitura de e-mails e caneladas no Nerdcast. Pois, vamos lá! Olha a graça! Tô aqui, estou fazendo papel de Jovem Nerd. Ah, pois. Estamos aqui hoje, eu e a portuguesa. Pois, e nós estamos em Paris. Por falar em Paris, aproveito para dizer que, não se esqueçam, a Nerd Store está em recesso. Pois. Do dia 13 ao dia 27 de julho, você pode continuar comprando. À vontade. Mas... ninguém vai te enviar nada. A gente só vai enviar depois do dia 27, mas aí é ripa na chulipa, é rapidinho. Exato. Era pra falar alguma coisa? Não sei, o Jovem Nerd que é bom nisso. Eu só fico... Ah, é. Agora tem que ficar de animadinho aqui. Eu não fico muito, não. Pois eu então devia ter feito o Jovem Nerd pra ficar animadinho. Então vamos recomeçar, vai. Muito bem, Azaghal! Vamos para os e-mails! Vamos. Alberto Campos, estudante de comunicação, propaganda e marketing. Primeiro de tudo, parabéns ao episódio 169. Profissão publicitário. Isso. Pois foi muito bacana e bom. Foi bacana e bom, viu? Mas melhor de bom, eu acho. Tanto que eu ouvi mais 4 vezes até agora. E a frase do Ken foi muito bacana. Foi bacaninha. O Ken, ele é diretor de quê? Ele é head de planejamento. É, diretor de planejamento. Portugal é cabeção de planejamento. Lá ele é um cabeção de planejamento. Ah, então. Ele gostou da frase do Ken referente à propaganda da Folha. É possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Pois olha é o que só mais fazemos aqui. Esse Fujioka, ele é um cara, ele é um, realmente um publicitário, cara. Ele chegou cheio de propriedade, achei que a frase era dele. Mas ele é um capção, esperto. Então vocês, cliquem aí, ele mandou um link de uma propaganda do Estadão, que é muito legal e mostra como você pode realmente contar mentiras com um monte de verdade. Felipe Shaddai, 22 anos, web designer, Teresina Pioi. Pois. Pra você dar uma pausa, tem que falar alguma coisa. Adorei o último Nerdcast. Quando vi o tema, logo imaginei. Será que eles vão citar a mega boga série Mad Men? Acho que vale a citação, nós não citamos. É uma série que se passa na década de 50 numa agência de publicidade. E o personagem principal é um daqueles publicitários insight. Sabe o que é um publicitário insight? Achei que era um publicitário que nem você. Insight. Trabalhando insight. Você é um insight? Ele é um designer, ele é um designer insight, né? Porque ele é um web designer. Então. Em Portugal, quem trabalha na internet tem insight. E aí ele diz que a série é legal, fora todos os conflitos entre os personagens criativos e seus egos, coisa que a gente vê nas agências. E no mundo inteiro. Aí ele termina dizendo que a produção é no mesmo nível das coisas próprias da HBO, ela não é feita pela HBO, mas transmitida pela HBO, a gente não ganha nada da HBO, mas fala da HBO mesmo assim porque a gente gosta muito da HBO. Pois, e esse Mad Men é uma série atual? É, ela tá na terceira temporada, vai começar agora. Ah, da HBO. Pois, nunca ouvi falar. Eu só assisto Lost. Marcos Nunes, 29 anos, doutorando em estatística. Caraca. State College, Estados Unidos. O que que é o cara que é doutorado em estatística, cara? O cara é doutor em 25%? 25% da população. É isso. 70% da população brasileira, que eu conheço, cara. 25%. Seguindo as instruções passadas recentemente, aqui vão dois comentários breves sobre o último Nerdcast. Primeiro, lembro que quando criança pedi pra minha mãe comprar um cremogema pra eu comer e eu odiei aquilo com todas as minhas forças. Ai, eu amava cremogema. Mas hoje em dia o cremogema é uma bosta. Culpa aí. Será que eles vão querer anunciar com a gente agora? Mas naquela época era uma delícia. Ele tava dizendo que era uma bosta, mas eu gostava. E ele falou o outro... O comentário dele é do comercial do Ford Fusion, que o Jovem Nerd faz aquelas cantorias todas dele lá. Muito ridículo esse Sago Trip do Jovem Nerd. É uma derrota. E ele falou que o comercial do Ford Fusion é meio esquisito, pois é estranho pensar que alguém daqui a 5 anos, em 2014, imagina estar dirigindo um carro 2009. É realmente isto. Caraca. É uma mentalidade de fudido. É, um cara sem opções. Como é que ele foi pensar isso? E olha, começou, era bem legal. E agora acabou tudo. Abraço e continue com um bom trabalho. De preferência, com mais Nerdcast patrocinados. É isso aí, gente. Macacão de Fórmula 1. Adelmo Silva, 30 anos, professor de TI, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Olá, galera. Acabei de ouvir o Nerdcast de profissão publicitária, ele grifou, acabei de ouvir, né? É, aquele negócio que a senhora Jovem Nerd falou, tô ouvindo, tô baixando. Quando vocês comentaram sobre o iPod no palito, eu lembrei dessa promoção e de como ganhei meu iPod Shuffle. É um amiguinho da do box em São Lourenço, ganhou um. Caraca, cara, você chegou em São Lourenço? Chegou lá. É uma promoção pra valer mesmo. Eu sempre entrava nas padarias de Barra Mansa e fingia escolher um picolé. E com isso ficava tateando os de morango, picolés, e os de outros sabores para tentar identificar ou sentir o iPod dentro dele. Vem cá, pra que serve dizer que era de morango ou de sabor? Tatear os picolés e acabou. Esse povo gosta de florear mesmo. Aí ele fala que até um dia conseguiu, depois de quase 5 minutos de uma cangrena. Dedos negros. Ah, caraca, o whatever, ele ganhou o iPod no palito. Whatever. Ele ficava com a mão dentro do freezer, saiu com a mão congelada e ganhou o iPod. E perdeu as pontas dos dedos. É. Hoje ele pode contar quem foi no Everest. Né? Leonardo Bentes, Brasília, Distrito Federal. No Nerdcast sobre publicidade, ao ouvir o Jovem Nerd afirmar que ficava com vontade de beber cerveja por causa de uma propaganda... Ah, cara. Eu vou botar o Jovem Nerd pra ver a propaganda da Leboy, cara. Mas olha só, se você vê uma pessoa, você está num calor, no meio de uma cabeçada, no estádio de futebol, e vê uma imagem da pessoa bebendo qualquer coisa, mesmo que fosse xixi gelado, você fica com água na boca. Meu Deus, está geladinho. São as gotículas. Bom, ele lembrou de um texto do Luiz Fernando Veríssimo, quando viu que o Jovem Nerd era super influenciado. Caraca. Na época estava no ar um comercial da cerveja Antártica, estrelada pela Daniela Mercury. Eu me lembro desta. Olha. Eu lembro até da musiquinha. Num bar do meio do deserto, com esse sotaque, uma beleza. Numa tribo, num bando de amigos, ela transforma tudo em festa. Na cidade grande, na floresta. O meu tomou na testa. Me dá o Veríssimo escreveu o seguinte sobre esta propaganda que a Daniela Mero cantava. Essa coisa de propaganda funciona mesmo. Ao ver na TV a propaganda da cerveja, me dá uma tremenda vontade de comer a Daniela Mero. Então voltemos ao Nerdcast, Jovem Nerd. Olha aí, tá malandrinho. Tá? Nerdcast. Fail. Fernanda Fernandes. Opa. Filha de dubladora. Sua mãe, Marlene Costa, grande dubladora. E isso, diretora famosa de dublagem. Professora Helena. Professora Helena. Ela já falou de cara. Eu tava aguardando ela. Ah, é assim que ela conhece. A carteirada, né? Logo que chega. A minha mãe é a professora Helena, mapa. A sua mãe fez muita coisa legal, cara. Eu lembro da voz. Ela dublou a primeira Sheila do Caverna do Dragão, isso, foi? Isso, ela dublou a primeira Sheila. E eu era super fã de Caverna do Dragão quando eu era pequena. Sim, pô, você tem a nossa idade, então... Pois é. Você também estava esperando pelo final, como nós. Estava, no... mas... Isso foi um impacto grande na vida de todos os nerds, cara. Cadê o final de Caverna do Dragão? Mas aí você herdou a personagem que a sua mãe fazia? É, como é que foi? Não, foi o seguinte. O desenho foi gravado uma época lá na Herbert, depois ele voltou muitos anos, assim, tinham sido gravadas as duas primeiras temporadas. Uhum. Aí alguns dubladores já tinham saído da Herbert, outros não achavam que não rolava mais a voz e tal, e a Globo pediu testes pra alguns personagens, pra Sheila, Eric, Presto, e eu fiz teste com outras duas dubladoras. Olha só, não foi uma peixada. Não, foi a genética. É, realmente, a voz mais parecida com a da minha mãe era minha. Uhum. Não sei por quê, mas... É uma coincidência, né, que a gente não entende. Não, ninguém entende. Mistério. Vamos esperar a ciência explicar isso um dia, né? Mas então, deixa eu te perguntar. Você, então, dublou a terceira temporada. A terceira temporada. Eu até uma vez eu tava num evento de anime em São Paulo, que tinha dubladores e tal, e aí eu, num dos estandezinhos, eu encontrei as temporadas, ou alguns DVDs, vendendo. Uhum. E aí eu cheguei e falei, poxa, você não quer me dar, não? Eu faço a voz da Sheila. Meu Deus do céu! A cara aí, dura, assim. A cara dura. E um do carrossel também. Eu tô lá, minha voz tá lá, estão vendendo. Aham, uhum. E aí? Mas os DVDs Caverna do Dragão que estão vendo agora, eles têm a sua voz em todas as temporadas? Ou é metade sua mãe? Eu só consegui um DVD, e o DVD é antigo, com alguma temporada que minha mãe fez. Ah, mas você não redublou, não, depois? Não, a gente não redublou. Até hoje em dia, isso seria mais normal, isso provavelmente aconteceria. Mas na época que eu dublei a terceira temporada, eu não lembro exatamente a data agora, mas a gente ainda trabalhava ou com o Matic lá na Herbert, ou com o Sony, que tava começando a usar computador. Uhum. Então eles não tinham esse hábito de regravar as coisas. Hoje em dia, você muda uma coisinha e regrava tudo. É, lógico. Mas você tinha quantos anos quando dublou a terceira temporada? Eu não lembro. Eu não lembro. Mas você tinha lá, você fazia alguma forçação na voz ou... Não, fazia a minha voz, inclusive. Você tá sendo de uma indiscrição, cara. Mas o que que é? É toda hora perguntando a idade. Não. O que é isso? Eu também tenho isso. Mas ela já falou aqui, cara. Não, mas eu realmente não lembro com quantos anos eu fiz o teste. Eu sei que deve ter sido, de repente, com 19. Deve ter sido na época que eu tava entrando na faculdade, um pouco antes, 18. Ah, tá, bom. Que aí isso foi um grande hit na faculdade, né? Olha só. Oh. Imagina. Só que o pessoal me conhecia como vampira, por causa do desenho. Olha. Mas qual foi o início da sua carreira? Foi, de fato, o Caverna do Dragão, assim, como dublador ou não? Eu comecei no carrossel. Garoto, olha só, onde eu queria chegar. Agora as cabeças vão explodir. Olha, pra não dizer que eu comecei no carrossel, eu já dublava um pouco antes, mas eu dublava muito pouco, assim, eu insistia muito com a minha mãe pra eu dublar, eu queria muito dublar, já tinha dublado umas coisinhas, mas ela não deixava, ela, não, você tem que estudar, não dá tempo, uhum. Só que aí, quando veio o carrossel, pela primeira vez, o SBT, uma emissora exigiu que os dubladores fossem crianças mesmo, crianças dublando crianças. Certo. Porque antigamente o hábito era adultos, né? Principalmente mulheres. Mas eu conheço, aquela que fazia o Gato Félix, quem era? Não, e adultos dublando crianças é bizarro demais, cara. Olha, muito. Em desenho, eu acho que rola, por exemplo. Até rola. Não sei se vocês lembram do DuckTales. Uh-huh. Os sobrinhos eram a Miriam Fischer, a Marisa Leal e a Carmen Sheila. Ficava perfeito. Ah, lógico, aí realmente... É, mas... Desenho tudo bem, agora em filme realmente era uma coisa meio tosca. Nossa, aquela papai, não sei o que lá, você pode me comprar leite, papai. É muito ruim. Você já fez voz de criança ou não, né? Já. Como é que é? Quer dizer, quando eu era criança, foi, né? Ah, hoje adulta. Olha, de vez em quando me escalam pra fazer criança, eu fico passada. assim, coisas secundárias rápidas ou personagens principais, assim, em grandes filmes? Não, não. Nunca mais dublei nenhum personagem, não. Em filme live action, que a gente chama, eu nunca mais, graças a Deus, dublei criança. A gente tem crianças maravilhosas dublando. Aliás, eu fui professora de muitas delas, que eu dei aula de dublagem pra criança. Que excelente. Legal. Mas em desenho, de vez em quando, porque assim, na dublagem, tem uma coisa que a gente chama de dobra, mas que na verdade são quatro coisas que a gente pode fazer, quatro coisas pequenas que a gente pode fazer em cada produção. Então, às vezes, você tem, como diretora, isso também acontece comigo. Eu tenho uma mulher de mais ou menos uns 30 anos, aí tem uma de 50, e aí tem um loop de uma criança de 12 anos. Uhum. Como é que a gente tem que fazer? O diretor tem que baratear o custo. Então a gente junta na medida do possível, do acordo, né? Que a gente tem um acordo direitinho, que todo mundo segue. Uhum. Então, às vezes, pode cair de eu fazer uma mulher de 30, de repente até uma de 50 e uma criança de 12, no mesmo desenho. Ah, tá. Entendi. Hoje em dia é só com esse tipo de coisa, quando é dobra. Porque quem faz criança, assim, quem faz voz de criança super bem na família é minha irmã, né? Ah, é? Flávia Sadi. Olha só. Faz a voz da Lisa Simpson. Nossa, sua irmã é super. Adoro ela. Ele camufla? Nossa, sua irmã é super. Adoro ela. Super, super. Nossa. Eu acho que esse doido escorrega, não. Minha irmã é super mesmo. Pô, mas que excelente. Eu não sabia que você tava na família. Correu a veia. Menos meu pai. Só meu pai que não é dublador. Mas ele é ator também ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. Trabalha com tecido. Olha só. Ó, com tecido? Com tecido? Então vamos conversar aqui. Tem mais um fornecedor para a Nessor. Mas como é que é a sua voz de criança que você tem que fazer? Ai, olha, gente. Começou o Jovem Nerd. Cara, as pessoas querem ouvir. Meu Deus, cara. Ai, meu Deus, tá. É uma coisa assim. Oi, tudo bem? Excelente. É aquilo que eu tô falando. Bom, bom, bom, não fica. Pra desenho tá bom. Mas pra tá desenho bom. Tá bom, bom. Sim. Não, pra desenho engana, assim. Eu fiz muito uma adolescente em desenho, que não faço mais porque as temporadas acabaram, mas que eu amava fazer, que era Kim Possible. Ah, Kim Possible. Você ganhou o... Como é que é? O Yamato Awards. Ganhei. Kim Possible. E tinha uns episódios que era uma viagem no tempo, que aparecia Kim bem pequena, tipo no jardim de infância, depois aparecia ela no... um pouco mais nova na escola, uhum. Depois ela no tempo presente do desenho e no futuro. E aí eu fiz todas as fases dela. Ah, excelente. Então você ia alterando a voz de acordo com cada fase. Exatamente. Sensacional. Não vai pedir, não? Não, não, não. É muito. Não, por favor. Não, assiste o filme, gente. É muito legal fazer uma propaganda aqui. Como se eu ganhasse, né? Mas aí, só terminando a história do carrossel, aí o SBT exigiu que fossem crianças. Já tinha algumas crianças que dublavam, que eram a Adriana Torres, o Peterson Adriano, a Gabriela Bicalho, a Ana Lúcia Grangeiro. E aí acabei entrando, fiz teste e passei pra fazer a Valéria, que era uma menininha de óculos. A Valéria! Lembra da Valéria, cara? Não. Não lembra? Eu não assisti a Carrossel. Nossa, Carrossel era demais, cara. O Carrossel tinha o Jaime Balilo. Jaime Balilo, clássico. E o Cirilo. Cirilo. Sim. Cirilo, quem dublava era uma mulher, uma garota, né? Gabriela Bicalho. Nossa. Muita gente, quando descobre que o Cirilo era uma menina, fica arrasado. É porque ele era herói, né? Ele era o herói incompreendido. Era o herói do carrossel. Né? Ele era o seu herói? Não, era o herói da... É porque o Cirilo, ele queria namorar a Maria Joaquina. Isso, Cato tá demais, cara. E a Maria Joaquina era rica, snob e foda. E não quer namorar com o Cirilo, coitado. Quantas temporadas teve Carrossel, Alexandre? Sei lá, porra. Eu assisti. Você chorou em algum episódio? Ah, eu acho que eu chorei quando morreu lá o Firmino, né? Chorei de felicidade. Mas ele morreu. Morreu, não morreu? Durante a novela? Não, mas acho que trocaram o ator. Ah, meu Deus, isso eu não percebi. Fala uma coisa sobre o carrossel. Uma coisa que eu achava bizarra era a atriz da professorinha Helena do Brasil. O Silvio Santos pediu que até nas entrevistas jornalísticas ela fosse dublada. Você lembra disso? É, minha mãe foi lá pra São Paulo. O Silvio Santos fazia isso com todo mundo. Fazia com inclusive com a Thalia, há pouco tempo. A Gabriela Ribeiro, que era a atriz que fazia a professora Helena, ela veio gravar um comercial da Puma aqui no Brasil. Olha só! E aí a minha mãe foi dublar o comercial e várias crianças também. Tinham vários alunos, vários sósias, né? Das crianças. crianças da novela e a gente dublou. Nossa, que ótimo. A minha mãe gravou até um disco. Não! Professora Helena canta cantigas, canções infantis, uma coisa assim. Sensacional! O Silvio Santos não perde uma, não, né? Não, é verdade. Tá aí. Ele tá aí por causa disso, né? Tá aí a Maísa que não nos deixa mentir, né? Exatamente. Eu tinha 12 anos nessa época. Tinha 12 anos, né? Então você conseguiu convencer sua mãe a trabalhar cedo. Eu já tava insistindo há muito tempo, devia insistir desde os 8 anos pra dublar. Mas e aí, como é que era o seu esquema? Era escola, estúdio? Escola de manhã, depois à tarde eu ia pro estúdio. E eu estudava no estúdio, depois chegava em casa e estudava. E ela tinha uma coisa também, porque naquela época a gente dublava todo mundo junto, né? Uhum. Hoje em dia, vocês já devem saber, a gente grava separadamente. Separado, isso. Então você imagina, assim, 12 crianças no estúdio. Né? Nossa senhora. Dentro do estúdio gravando, então quando a outra tava gravando você não podia fazer barulho, mas era todo mundo super disciplinado, dentro do estúdio pelo menos. E a minha mãe, ela pedia os boletins pra ver os boletins dos outros dubladores. Ah, olha só. E quem tivesse uma nota baixa, ela falava, olha, se continuar assim, não vai mais trabalhar, vou te substituir. Olha, vocês nunca tiveram problema gravando com as 12 crianças lá dentro? Não, era todo mundo muito, muito focado, assim, todo mundo trabalhando desde cedo, todo mundo muito sério. Não consigo me lembrar de nenhum problema. Ligação não rolou, né, criançada? Caraca, mas... Que sujeito, cara. Não, 12 anos. 12 anos já tá começando. Mas 12 anos não é essa geração de hoje em dia, não, cara. 12 anos é a nossa geração. É. Não, época... naquela época a gente brincava de boneca, os meninos de casa. Mas é verdade, é bons tempos, nossa geração. Com 12 anos, tu pegava quem, Jovem Nerd? Não, pegava nada, então, cara. Que pegava uma bonequinha do J. Joe. Não, mas tá certo, é verdade. Quanto tempo durou o Carrossel? Carrossel, acho que durou quase um ano. Quase um ano, né? É. Mas aí depois você deu um tempo, parou, já encaixou? Não, aí eu continuei dublando, assim, nada muito conhecido que eu me lembre, assim, mas eu continuei dublando. E aí foi indo, fui fazendo participações, gravando um filme ali e outro aqui. E acho que a primeira coisa, assim, que realmente depois disso teve um destaque maior foi a Vampira da X-Men. Ah, X-Men. Grande série dos anos 90. Eu adorava. Nossa, vocês estão falando do desenho animado. Desenho. Do desenho. Aquele desenho antigo. Vampira de maiô verde e amarelo. Uhum. É, sim, que era isso. Bem legal, né? Eu achava muito bom. Eu conheço alguém aqui que tinha um fetiche foda pela Vampira dos X-Men. Caraca, tá entregando o caquinho? É isso mesmo? Olha o outro tirando da reta. Mas é fácil de entender, porque ela era muito linda, né? Tem gente até calada. Hein, Carlos? Fala. Gente, isso é coisa do passado, pode falar. E ela não é a vampira mesmo. É, ela não é a vampira. Ela só é a voz da vampira. É, mas aí eu ouvi falar que também rolava um fetiche na voz da vampira. Mas é por causa do imaginário, né? O desenho, a voz. Então, mas não tem nada a ver comigo. Eu me fantasiei de vampiro uma vez, numa festa fantasia. Olha aí, Carlos! É sério. Sério? Foi uma festa da escola de teatro, que eu me formei numa escola de teatro chamada Martins Pena. Uhum. E a gente tinha sempre que ir na Oficina 1 dar uma festa pros veteranos e tal. E a nossa festa se chamava El Cabong, era sobre desenhos animados. Pô, sensacional. E aí eu tava na dúvida entre Vampira e Sheila, né? Falei, já tem a voz, agora é só botar a roupa. Excelente. A Sheila não tinha fantasia e a vampira tinha. Na loja que eu alugava, tinha a fantasia, o macacão, tinha a mecha branca, tinha a jaqueta militar. Pô, tu tem foto disso? Cara, eu devo ter alguma foto daquelas reveladas, né? Mas eu não sei onde tá, devo ter. Mas não aqui, não aqui pra mandar pra vocês. Jovem Nerd tá demais, cara. Vozinha de criança, querendo foto de vampira. Não sou eu. Cara, estou representando os ouvintes. Eu já peço desculpas aqui de antemão. Os ouvintes do Nerd. Isso não acontece. Ele entrevistou Garcia Júnior, Guilherme Briggs, Não pediu foto de ninguém de maiô. Como não pediu? Não pediu pra nenhum deles fazer a voz de criança. Tem foto de todo mundo na vitrine do Nerdcast. Não perguntou a idade de nenhum deles. Não perguntou quantos anos o Garcia tinha. Completamente invadida. Que absurdo. Não, olha, perdão. Eu estou fazendo papel de host. Esse é o Jovem Nerd. Caiu a máscara. Mas vamos lá. Qual foi o seu primeiro papel de protagonista no cinema? Olha, o primeiro filme que eu me lembro de ter feito protagonista, eu era criança ainda, e era um filme chamado A Fuga da Montanha Enfeitiçada, que acho até que teve um remake agora. Ah, da Disney, né? Com The Rock. Isso, mas era aquele era um filme antigo já, era um filme de 60 e pouco, e a gente dublou em 90 e blau. Foi o primeiro que eu me lembro, assim. É muito doido esse negócio da nossa memória, porque vocês têm noção, assim, do quanto do volume de produção que a gente tem, né? Eu fico meio perdida, assim, com relação ao que veio primeiro, o que veio depois, porque é muita coisa. Às vezes eu tô em casa assistindo televisão e vejo alguma coisa que eu dublei e eu não lembro de ter dublado aquilo, não lembro do momento que eu dublei. Meu Deus, não, mas é muita coisa. A gente com o Nerdcast aqui também tem 160 e tantos episódios e tem coisas que tem gente que lembra e a gente também não lembra. Não, né? Eu não lembro de mais nada. Às vezes eu fico assim, eu fico prestando atenção, peraí, será que sou eu ou é a minha irmã? Porque às vezes eu confundo um pouco, não é totalmente parecida, mas lembro, o timbre lembra. As pessoas costumam colocar muito a gente pra dublar irmã, o que é bem interessante, porque realmente fica bem parecido, mas a voz dela é bem mais aguda que a minha. E ela começou um pouquinho depois, mas começou meio relutante e tal, mas acabou tomando gosto. Peraí, meio relutante é o que é? Sua mãe obrigou. Agora que a sua irmã está dublando, você também tem que dublar. Não, pelo contrário, assim, na verdade, tava se precisando ainda de crianças, porque não parava de aparecer coisa com criança, e ela sabia dublar, mas quando ela era menor, ela não curtia muito. Depois de um tempo, ela começou a curtir, e hoje em dia ela é completamente apaixonada por dublagem. Inclusive, um dia, se vocês quiserem conversar com ela, ela é uma simpatia, uma fofa. Tem que só preparar ela pro Jovem Nerd. Ah, o que é isso? Que ele é Nerdcast assédio. Que isso? Nunca vi isso na vida, cara. Homem casado, rapaz. Eu acho melhor não mexer muito comigo. Se você for ver as personagens que eu dublo, Vampira, Electra, Sidney Bristow, Impossible. Mulheres fortes. Sarah Connor. Olha só. A agência pode ficar invisível também pra Sheila aí, né? Eu sempre quis ter a capa da Sheila, sempre. A capa da Sheila é útil, cara. Nossa, imagina, fugir de várias situações horrorosas. Quer dizer, porque era interessante que a gente não ligava muito pra capa da Sheila quando era criança, porque gostava do arco, que era foda, eu sempre achei maneira a capa da Sheila. Mas se você parar pra pensar na utilidade real da capa da Sheila... Isso é muito útil. Um arco de energia também. Sim. Ainda mais quando você pode fazer tudo com arco de energia. Exato. Uma coisa interessante do filme dos X-Men é que eles trouxeram o elenco de dubladores do desenho dos anos 90. Isso. Já falaram do desenho? Falamos, foi uma vergonha. Carlos Volter, Jovem Nerd, assediando não, sem limites. Foi muito constrangedor. Tô falando que as pessoas falam sempre por aí. Tá bom, tá ótimo. Nós temos contato com o mundo nerd há anos, rapaz. Ela foi um grande símbolo do cara, desenho. Para. Antigamente tinha um supervisor de elenco, existia o cargo de supervisor de elenco na Herbert Richards. E que eu me lembre, na época do desenho, quem estava ocupando esse cargo era o Cristiano Torreão, que é um dublador também. E eu lembro que quando veio o desenho, ele quis manter o elenco, conversou com o diretor, que foi o Ricardo Schnetzer, que é a voz do Richard Gere, do Hank, da Caverna do Dragão. Sensacional. Né? Sensacional. E aí teve também uma conversação com a Globo, porque ele era da Fox, mas estava sendo dublado para a Globo especificamente, principalmente. Ah, tá. Então, aprovado o elenco pela Globo, quase todo mundo foi mantido. Inclusive o Isaac Bardavi no Wolverine, que é incrível, né? Não, pois é, ele tem uma voz mega grave, né? Você nunca imaginaria no Hugh Jackman, que tem uma voz bem mais fina. Nunca, mas é impressionante como combina com o Wolverine. Ah, é o personagem. Ele é o Wolverine, e cara. E o cara, ele usa costeletão mesmo. Ele usa. Com os teletons agressivos. Ele faz o lifestyle Wolverine, cara. Ele é demais. Inclusive, disseram que o Wolverine, o X-Men Origins, foi dublado em São Paulo. Uh-huh. E alguém me disse que chamaram ele pra dublar lá. Mas tinha que ser. Se não fosse outro, se fosse outro, não era o Wolverine. Mas teve muita polêmica. Muita gente, na época de dublagem mesmo, falou, poxa, mas não tem nada a ver, a voz é muito pesada. E outros personagens. Agora, a Jean Grey manteve também, foi a Sylvester Lush. Sim, sim. Mas eu lembro, Magneto, Professor Xavier, todo mundo. É, o Ciclope que não. Não deu. Porque o Ciclope no desenho, quem dublava, era o Dario de Castro. Uma voz muito mais pesada, não ia ter menor condição de ficar no James Marsden. Aí não ia dar mesmo. É verdade, porque é um molequinho. É um franguinho. Um franguinho. Você foi chamado, então, como todo mundo. Você não teve que nem fazer teste, né? Era você já. Não, não. Não tive que fazer teste. Mas eu fiquei super feliz de fazer o filme. Eu lembro que a gente dublou depois que o filme já tinha saído no cinema. Coisa rara, porque hoje em dia a gente dubla quase tudo antes de sair no cinema. Ah, e sim. Aí eu fui assistir o filme antes de dublar. Uh-huh. Ah, que legal. Porque... E adorei, assim. Apesar de achar que não é a melhor face da vampira pra se mostrar, acabo me apegando aos personagens e gostei também no filme. É, porque o personagem foi um dos mais adaptados, né? Que foi era bem diferente adaptado. Do que a gente conhecia dos quadrinhos e do desenho, etc. Era uma mistureba com ela. Era uma mistureba. Meio jubileu, meio... É verdade, ela tinha um meio papel de jubileu, de guria do Wolverine no filme. É, e aí no filme 2 e no filme 3 a participação dela foi... Nula. Mínima. Quase não aparece. Aí eu acho que é a mesma coisa que assistir o... Não sei, enfim, como é que funciona isso pra quem conhece o gibi e tal, que eu não conheço muito. Eu li pouquíssima coisa de X-Men. Mas eu fui assistir o Wolverine e adorei o cara que fez o Gambit e tal. Achei super legal, mas achei o... Falei, gente, ele joga um cara lá, né? Ah, o, qualquer coisa, né? O personagem é super legal, ele joga um cara, depois você sabe que o cara não vai aparecer em nenhum filme. Exato. Fica parecendo que é uma prévia, né? É, foi péssimo. Foi o cara nem com sotaque francês. Não. Isso é que eu mais odiei. Não ter nenhum sotaquezinho francês, cara. Não tem nada. Não tem Monami, não tem porra nenhuma. Era legal, era só pedir pra ele. Meu filho, faz um sotaque francês, né? Fala Monami. Fala Monami só, porra. Fala Cherry. Mon Cherry, qualquer coisa. Se chamasse o Wolverine de Cherry, ia ser estranho. Ele podia. Podia, sacana. Todo dublador tem as suas frases ou falas que ficam marcadas. Você tem? Alguém que... Ah, fala essa frase e tal, ou não? Ninguém. Olha, fala. não tem assim, coisas muito específicas. Quando as pessoas ficam sabendo que eu dublava Sheila, aí as pessoas pedem pra falar alguma coisa da Sheila. Uhum. Aí normalmente eu falo Bob, eu grito Bob, né? Que as pessoas já... Ai, meu Deus, ficam loucas. Como é que é? Que é muito simples, é assim... Bob! Olha só! Excelente. Aí eu falo uma coisa que eu nem sei se a Sheila falava, mas todo mundo acha que falava, porque as pessoas gostam. Que aí eu falo assim, Mestre dos Magos? Ah, não, ele sumiu de novo. Sensacional! A Uni não sobreviveria no nosso mundo também. Isso, não, você sabe que quem fazia... Porque a Uni, de vez em quando, ela falava, vocês lembram disso? Falava? Sim. Ela tinha umas palavrinhas. E aí quem fazia a voz dela era o cara que dublava o Bob. Nossa! Caraca! Que era o diretor do desenho. Ela falava o quê? Às vezes falava alguma coisa, chamava pelo Bob. Isso, ela soltava umas palavrinhas, assim, de vez em quando. E tem uma coisa na dublagem que é o ME, né? A fita, o Magic Effects, a fita de música e efeito. Uhum. Então, às vezes, eles mandam umas coisas pra gente sem o ME. Então, pode ser que também isso acontecesse, de faltar uma reação da Uni, sim, uma coisinha da Uni, e aí o diretor fazia. Ah, sei, fazer aquele. Cara, a Uni falava que nem quando as pessoas são tão apegadas ao cachorro, acham que o cachorro fala. Tá falando, isso. Rapaz, olha aí. Ficava o cachorro lá de casa. Olha, tá falando mamãe. Não, tá. A Uni é isso, cara. Ela gemia e olha, tá falando. Eu exijo uma sindicância. Eu sei que ela falou. Ela sabe, ela tá dizendo que ela falou. Mas ela gostava muito da Uni, com certeza. Nem gostava muito da Uni, porque eles não voltavam por causa da Uni. Muito pois é, não. Todo mundo tem um ódio mortal desse maluco. Era uma garantia de emprego a Uni. Verdade. Nunca pensou por esse lado, olha só. Não, mas antes de pensar no emprego, eu era fã. Ah, sim. É verdade. Mas olha só, eu tenho uma frase marcada, porque eu acho que Fernanda Fernandes grita como ninguém no mundo da dublagem brasileira. Que isso, X-Men 1, o filme, vampira está lá presa na tocha da Estátua da Liberdade, chamando por ajuda. Você lembra disso? Eu lembro. Você ficou com a garganta arranhada, não ficou? Não, nem fiquei, porque a gente usa técnica, né? Uhum. Você não precisa arranhar a garganta pra gritar. Tem que preparar, aquecer a voz, enfim. Eu nunca tinha visto algo na dublagem assim. É algo com português claro e um berro bem dado. É assim, alguém me ajuda! Cara, é sensacional. Nossa, igualzinho. Cara, que sujeito. Eu guardo isso, eu acho ótimo. Me ajuda! Socorro! Alguém me ajuda! É muito bom, cara. A Fernanda Fernandes, parabéns. O seu, a gente fala que o Tom Cruise corre como ninguém. A Fernanda Fernandes grita como ninguém na dublagem. Ah, meu Deus. Sensacional. Guardo no meu coração aqui. Não vou pedir pra você gritar óbvio, que é demais. Parabéns, cara. Eu bato palmas. Não é sério, cara. Uma pessoa faz um negócio muito bem, você tem que falar, cara. Mas da época da vampira do desenho animado até a época do filme, a sua voz mudou um pouco, não foi? Você não fez uma operação na garganta? Eu fiz uma cirurgia nas cordas vocais. Uhum. Eu tinha desvio de septo e eu não respirava bem. Uhum. Então isso foi deixando a minha voz rouca demais, muito cheia de ar. Mas pelo próprio trabalho, pelo uso da voz constante? Também, assim, eu acho que talvez tivesse demorado um pouco mais pra ter problema se eu não trabalhasse com a voz. Uhum. E aí, em 98, eu operei o desvio de septo e em 99 eu operei um calo nas cordas vocais. Nossa. E aí eu fiquei um mês sem falar. Eu lembro que eu tava na faculdade nessa época e eu tinha que pegar van, pegar ônibus e eu andava com um bloquinho. Nossa, cara, um mês sem falar, cara. Um mês, não podia abrir a boca, quer dizer, só podia falar no consultório da fono. Nossa, mano. Hoje em dia tem aquelas plaquinhas de anime, né? Pois é. Facilitaria bastante, né? Nossa, facilitaria muito. Mas é verdade, não, é verdade. É verdade. Aliás, eu adoro aquelas plaquinhas. Mas você teve algum breakthrough, alguma perspectiva nova do mundo, assim, por não falar? Fiquei deprimidíssima. Não. Comecei a observar as pessoas e não gostei do que eu vi. É mesmo. Nossa. Olha só, cara. É, gente, tenta. Fica um mês sem falar, só observando. Não, Deus me livre. É melhor falar, que a gente não presta tanta atenção. Mas vem cá, e você com a mudança, a sua voz acabou mudando um pouco, né? Mudou, mas foi fantástico pra mim. Você não sentiu aquele impacto? Meu Deus, a minha voz que eu sempre ouvi agora tá diferente. Não. Ela melhorou, assim, inacreditavelmente. Ficou limpa. Você teve que parar algum trabalho no período da cirurgia? Você tava fazendo alguma coisa que era uma série, alguma coisa... Eu tava gravando uma novela mexicana na época, chamada Maria Isabel, que eu fazia Maria Isabel. A Maria Isabel. Vocês nem devem lembrar qual é, uma dessas milhões de novelas. 2 bilhões de novelas. Aparentemente aí, o Alexandre lembra, então... Não, mas é porque ela falou. A novela se chamava Maria Isabel e ela era Maria Isabel. Como o Carlos Volta vem participando pouco, ele tá desenvolvendo a síndrome de Carlos Volta. Que repete o que as pessoas falam. Os teus fãs notaram, falaram alguma coisa? Ah, eu não sei se eu tinha tantos fãs assim na época. É sério. A Dona Maria, que assistia... A novela mexicana. Minha filha! Sua voz mudou tanto! Mas os cabelos. Mas foi uma mudança pra melhor, assim, me possibilitou fazer vários papéis que talvez eu não tivesse feito antes com a outra voz, que ficava muito marcada. Olha só, você teve duas vozes na sua Ganhou vida. Ganhou uma segunda voz, né? Um upgrade. Um upgrade grande de voz aqui, mas fiquei bem satisfeita com a cirurgia. Fernanda, você ficou conhecida como uma atriz de papéis fortes. Uhum. Mulheres fortes. Sydney Bristow, né? Uhum. Jennifer Garner, assim, vários papéis de Jennifer Garner. Como é que define-se agora Fernanda Fernandes? É Jennifer Garner. Na dublagem, a gente tem uma coisa chamada... É, quando você começa a fazer um ator com muita frequência, ele vira seu boneco, entre aspas. Olha só! Olha. Sensacional. Briggs não falou nada disso, não? É, falou. Briggs esconde o jogo pra caramba. Não, falamos bagulho. É, é que, na verdade, eles cortaram essa parte da entrevista do Briggs nas outras vezes. Eles querem que você repita. Não, ele não falou, sem brincadeira, ele não falou de boneco, não. Pelo menos esse termo ele não usou. É, esse termo é novo pra mim. É um termo muito específico, a gente usa só em dublagem. Eu não sei de onde veio, mas eu sei que é assim. Por exemplo, a Jodie Foster é a boneca da Miriam Fisher. Olha só que loucura bizarra. É o meu boneco, tem vários bonecos, rapaz. Pra gente é uma coisa que ficou no jargão e uma coisa normal, a gente usa muito. E eu comecei a dublar Jennifer Garner, por exemplo, eu tinha dublado ela naquele filme Cara, Cadê o Meu Carro? Sim. Com Ashton Kutcher. Ashton Kutcher, um filme filosófico, ótimo. A Demi Moore é a boneca dele. Ou ele é o boneco da Demi Moore. É verdade. Na verdade, claro, eu não sei. Tinha sido um papel pequeno e tal, mas eu tenho esse hábito de anotar as coisas que eu faço há muito tempo. Desde antes de ter o Quem Dubla e tal, eu mantinha uma listagem minha no computador. Uhum. Eu trabalhava numa empresa chamada VTI, que no momento não tá mais trabalhando, e eu lembro que eu fui fazer teste pro Alias, mas pra fazer amiga da Sydney, a Francie. Ah, eu não lembro o nome da atriz. E aí eu vi a Jennifer Garner e reconheci. Aí eu falei com a diretora, eu falei, olha, eu já dublei essa atriz, será que eu não posso fazer o teste? Ela falou, não, tudo bem. E aí eu fiz teste, inclusive, com a minha irmã e com umas outras duas dubladoras e acabei ganhando. Então partiu de você mesmo, olha, eu já fiz. Sim, eu só pedi. Ah, eu já fiz. Eu posso fazer o teste? Que não custa nada, né? E aí, mas chegou algum momento no qual você parou de fazer teste e já passou a ser chamada direto pra ela? Foi o quê? Foi logo no próximo filme? Isso é muito subjetivo. Isso depende muito. Não teve nenhum filme da Jennifer Garner que, acredito, depois do Alias, que tenha tido teste. O Elektra, eu lembro que a Globo comprou o filme. E aí, eles, de cara, eles têm uma listagem também. Eles vão atualizando a listagem de atores. Já pediram pra eu dublar. E essas coisas, quando são atores muito marcantes, que as pessoas conhecem, e Alias foi uma série que durou um tempão, né? Foram 6 temporadas, se não me engano. Uhum. Quase todo mundo passou pela série, dublou a série alguma vez. Os próprios dubladores sabiam, ah, aquela é a atriz da Fernanda, a Fernanda que dubla. Então, já fica meio, no meio fica conhecido, isso. Fica estabelecido. Né? Tanto que outro dia teve um filme novo dela, que ela fez com o Matthew McConaughey. Ah, já vi o cartaz. Matthew McConaughey é o rei dessa comédia romântica. Pois é, eu esqueci o nome do filme agora. Minhas ex-namoradas. Olha isso. Adoráveis ex-namoradas. Isso. Exatamente. E aí, o diretor desse filme, ele não tinha acessado o site e tal pra ver quem tinha dublado quem e tinha colocado outra pessoa pra dublar. E aí, no primeiro dia de dublagem, depois ele me contou que ele me ligou me chamando. Ele, poxa, desculpa, eu não tinha olhado o site, é você, vem cá fazer. Disse que já 3 pessoas que entraram falaram, ia da Fernanda, ia da Fernanda. Ah. Então, os próprios colegas dão uma força. Ah, legal. Ah, legal. Porque esse site, quem dubla, é isso? Isso. Ele é um site que funciona dentro do ramo da dublagem, não é só pra curiosos, né? Não. Inclusive, é assim, por exemplo, cada dublador tem o seu login e sua senha. Uhum. Pra poder cadastrar os seus trabalhos. Ah, legal. Não, muito bom, muito bom. Mais do que isso, também é um respeito com o próprio fã, né? Com o próprio espectador, né? Pois é, eu penso muito nisso. É, porque quando você vai ao cinema e vê o ator que você gosta, ele tem sempre a mesma voz, por exemplo, no original, né? Uhum. Em português, a lógica pode permanecer, né? Eu quero ouvir o cara com a mesma voz sempre. É claro. Você sabe que eu sempre vejo, que eu gosto de ver, não tem nada contra quem baixa filme na internet, tem nada contra mesmo, mas assim, eu gosto de comprar os filmes e ver, né? O Lost, por exemplo, eu comprei todas as temporadas e vi dublado. Eu gosto de ver dublado porque eu acho que eu não pego totalmente o inglês e, na minha opinião, eu adoro filme dublado porque a legenda, pra mim, eu perco a expressão dos atores. É, porque a gente fica lendo, né? Aí o Lost aconteceu. Eu vi todas as temporadas dublado. De uma temporada pra outra, da primeira pra segunda, da segunda pra terceira, mudou vários atores. Uhum. Então, quer dizer, isso pro espectador é um pouco... É ruim, né? Então, acho que isso também é um certo respeito com o próprio espectador, né? Isso é super normal. O Lost foi alguma coisa que deu errado em São Paulo e mandaram a série aqui pro Rio. E aí trocaram todas as vozes, né? Passaram a ser dubladores do Rio. Mas é muito doida essa coisa do costume, né? A gente acostuma muito com as coisas. Uma série, por exemplo, que as pessoas talvez hoje em dia tenham acesso à série legendada, que é o Barrados no Baile, mas na minha época, na época que eu assistia, todo mundo via dublado, na Globo. E aí eu lembro que vários amigos meus, até alguns que dizem que não gostam de dublagem e tal, têm os seus argumentos lá, embora eu não concorde, mas eu respeito. É. E quando eles falam assim, não, mas não, eu não gosto de ver nada dublado. Ai, mas Barrados no Baile não dá pra ver no inglês. Uh-huh. Então, na verdade, é que não é que não goste de ver dublado, é que tá acostumado a ver dublado, vai estranhar. Uh-huh. Agora, se você vê uma coisa sempre dublada e de repente você vai ver no inglês, você vai achar ruim. Eu não consigo ver a série clássica do Star Trek sem o Capitão Kirk dublado pelo Garcia Júnior. Eu não consigo. Que é maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu adoro. Eu tenho os DVDs aqui também, é demais, cara. dublagem brasileira, eu acho que é a que trabalha, tenta tornar o mais imperceptível a dublagem. Uhum. É natural. Você ouve aquilo, absorve, e parece que tem um profissional ali falando por cima do outro. O dublador, ele tem que abrir mão do ego. Eu penso assim, abrir mão do ego e se colocar a serviço daquele ator. E uhum. tentar fazer o mais parecido possível com o original. É assim que eu tento fazer todos os meus trabalhos. Eu concordo com você. Eu também acho que deve ser muito próximo do original. Mas uhum. nem todo mundo pensa assim, né? Por exemplo, e nem necessariamente isso é ruim ou bom. Por exemplo, o Guilherme uhum. Briggs é um cara que é o contrário, né? Ele gosta de criar, gosta de modificar e tudo, né? Sim, mas então... aí tem várias coisas que ele faz, muita coisa que ele faz que é maravilhosa. Que eu não acho que seja ruim você criar, mas eu tenho muito essa coisa de ser fiel à obra. É uma característica minha. Uhum. É claro que se o diretor me pedir pra fazer uma coisa diferente, ou se o cliente pedir, ou se o original for uma coisa tão ruim que não vale a pena, né? Você manter, isso acontece algumas vezes, mas eu tenho isso pra mim, isso é meio que uma filosofia. Porque eu penso assim, uma pessoa que vê um filme no original, tem uma atriz que de vez em quando eu dublo, que é a Joey Lauren Adams. Vocês sabem qual é? Que fez Procura-se M. Ah, tá. Sim. Uma loirinha. Não sei se vocês já ouviram a voz dela no original, mas ela tem uma voz meio horrorosa. Super anasalada. Não, Só que aí eu fico pensando, né? Me põe pra dublar a mulher. Aí eu vou pegar e fazer o quê? Uma voz bonita, sensual? Não é. A voz dela não é aquilo. Então eu acho que o que é menos chocante pra quem conhece a atriz é que a voz seja parecida com aquela voz. Sim. Que não quer dizer que a gente não vá criar no texto, que a gente não vá caprichar na interpretação, é claro. Que a gente não vai tentar colocar nossa marca. Porra. Mas o que eu digo principalmente pela questão do trabalho é pela característica vocal do ator. Entendi. Eu acho que na medida do possível a gente tem que tentar se aproximar. Bocas em inglês, o inglês tem essa característica deles abrirem muito pouco a boca, né? Uhum. Então, e acaba que dá pra você encaixar praticamente tudo. Agora, inglês da Inglaterra, francês, italiano, espanhol, quanto mais parecida a língua for com o português, mais difícil é de dublar. Ah, olha só. É mesmo? Muito, muito difícil, porque é muito parecido. Então, tudo que ficar fora vai ficar muito evidente. Não, excelente. Que é a questão das novelas mexicanas, que o pessoal fala, a novela mexicana é mal dublada. É claro que tiveram novelas mal dubladas, mas a principal questão é que não tem como são idiomas diferentes, tem uma hora que a gente não vai poder usar a mesma palavra que eles. E aí aquela palavra vai estar lá evidente, por exemplo, eles falam muito maldito, né? Na mexicana. maldito? Pois é, a gente não costuma usar isso aqui. E aí às vezes está lá em close, né? Maldito! E aí o pessoal fala, tá mal dublado. Não, não tá mal dublado, a gente só não quer falar maldito. Às vezes vocês falam o quê? Desgraçado? Normalmente, mas se você pensar, maldito não é o xingamento que a gente usa, né? Não, costume não, você realmente. Você tá com raiva de alguém, você pensa, que eles pensam muito, né? Aquele maldito. Um grande desafio dublar espanhol, eu adoro dublar espanhol. Como é que é a tua relação assim, com esses fãs aí, a garotada de hoje? Você vai em convenção, eles te dão um feedback pela internet, como é que é? Como é que é essa coisa de hoje em dia, assim? É, porque o dublador é sempre, né, parece um anônimo, né, mas ele tava lá, faz parte da vida de muita gente, né? É, assim, a internet realmente, ela trouxe uma proximidade com as pessoas que curtem o trabalho que a gente nunca tinha imaginado. Seu Orkut, que é um site mais fácil das pessoas se encontrarem e tal, eu recebo muito, com muita frequência, recados, scraps e coisas de pessoas que são fãs. E é super tranquilo, normalmente, às vezes acontece de gente mais nova falar, mas normalmente é gente mais velha mesmo, de 20 anos pra cima, mas é muito interessante. Aí tem aquelas coisas, a comunidade do dublador, né? Uhum. Aí tem, e aí você abre um dia e vê que tem lá 1.200 pessoas na sua comunidade, entre aspas, né? Uhum. Que alguém fez, sempre que eu posso eu respondo, enfim, tento corresponder, porque pra gente é um prazer, né? Saber que seu trabalho tá sendo admirado, que as pessoas curtem. Mas acontece muito assim de pai e mãe que me conhece, ou conhece alguém que me conhece, sabe que eu dublo. Eu já liguei pra várias crianças, como a Kim Possible, como a Cinderela. Olha, legal. É, pra mil coisas, desde desejar feliz aniversário até falar pra estudar. Ah, estuda, rapaz! É, tipo isso, senão vou ficar. Aí é a Alexa que liga, né? Senão corta a cabeça, né? É criança, pode. Ai, que excelente. Mas você já teve alguma mensagem de fã de dar medo, assim? Caraca, estou com medo desse fã. Maluco. Cara, já tive história de fã maluco, sim. Mas eu prefiro nem falar, porque eu tenho medo mesmo. Meu Deus, cara. Meu Deus. Fernanda Fernandes. Diga. Você foi me descrita como uma dubladora nerd. Só porque eu joguei RPG? Foca! Isso aí já é uma grande coisa. Primeiro, uma mulher jogar RPG é uma grande coisa. Mas depois, uma pessoa que tem contato com a dublagem e tal, jogando RPG, deve ser espetacular, né? Vocês têm lá um personagem. Você já fez a vampira em RPG, por acaso? Não. Começou. Não, quem conhece essas histórias é o Dudu, rapá. Não, então o Dudu, eu e o Dudu, a gente participava de um live, né, aqui no Rio, de Vampire. Olha isso, dá muito medo, cara, esse negócio de live. Pois é, mas que foi a única coisa, assim, foi a experiência que eu tive com RPG. Eu nunca joguei jogo de mesa, por exemplo. Ah, não? Só live? Não, nunca joguei, tô, decepcionei, né? Pô. Pois é, aí já gente. Tá mais normal, né? Tô sincera. Essa coisa do live, como atriz, isso era muito interessante, porque eu tinha uma personagem que eu criava e eu tinha que improvisar. É claro. Então eu achava muito divertido, fora que botava roupa, maquiava, não de vampiro, mas enfim, fazia um estilo da personagem. E a gente participou de alguns... Você participou daqueles também que a gente viajou, não participou, Dudu? Claro. Olha só. Então, viajava todo mundo, a gente ia pra São Lourenço, ia pra... Não acredito, você já São Lourenço é ponto de RPG live? É, tem os nazistas no cassino. Você tava naquele do nazista? No cassino? Tava do cassino, era o cantor. Ai, que excelente. Inclusive, quem fazia o nazista era o... Ai, meu Deus, como é que era o nome dele? Do loirinho? Eduardo Spohr. Era eu. Não, aquele que tinha olho claro, Marcel? Eu não lembro agora, eu... Não, mas aquele de São Lourenço, que a gente tá falando, foi o de Live Noir. Não, mas eu fui no Live Noir também. Então, mas esse que era o nazista era eu. Nesse, não, nesse tinha live. Outro nazista também, que era cara então, que assinava comigo, ele tava disfarçado. Olha só. E você era, então, qual era a sua personagem? Era uma cantora italiana que tinha que conquistar o filho do dono do cassino pra conseguir uma peixadinha lá. Olha! Olha só! Ainda tinha o plot do namorado lá, alemão, que tava sendo perseguido, mas ninguém podia saber, mas era bem legal. Foi muito maneiro mesmo. Mas como é que terminou esse live? Eu sei que o Dudu morreu, tomou o cianureto. Não, eu consegui tudo. Não, eu larguei o meu namorado alemão, que não ia me dar futuro. E conquistei o filho do dono do cassino. Excelente. Ah, gente, já basta a vida que a gente faz as coisas por amor, né? No jogo, pelo menos, o personagem tinha que se dar bem. Essa foi a sua maior extensão de comunicação com os nerds, assim. É, fora o... E assim, a galera dessa época do RPG, os meus amigos, os meus grandes amigos, são as pessoas dessa época, assim. Ah, que legal. É um grupo grande, metade das pessoas se formou em jornalismo e a outra metade era a galera do RPG. Inclusive, muita gente casou. Você vê, filho, metade da galera se formou em jornalismo e a outra era a galera do RPG. E é até hoje. Desculpa, não, eles jogam até hoje, mas aí tem médico, tem designer, porque eu era da faculdade de jornalismo. Mas pra você ver, ela era a única que estava, de fato, fazendo um workshop ali, né? Porque ela tá, né? Já estava trabalhando. Laboratório. Laboratório, exatamente. Laboratório. O resto estava de bobão lá, que nem o Dota Sport. O Eduardo Esposo estava coletando histórias pro Nerd. Exato. Coletando histórias, pode crer. Mas falando em nerd, você tá dublando a Kaylee Cuoco no Big Bang Theory. Pois é. Quando eu contei isso para alguns amigos meus nerds, eles não acreditam. A primeira Sheila, agora o Big Bang. Excelente, cara. Rainha dos nerds. Mas eu imagino que deva ser um trabalho complexo o Big Bang, porque é muito termo técnico, física, partículas e... essas coisas. Mas como é que é? Pois é, bem legal. Tem a tradutora, infelizmente não vou lembrar o nome dela agora, uhum. mas ela pesquisa tudo, ela sempre põe nota de rodapé. Uhum. E tem assim, os meninos que dublam, o Gustavo Nader, que faz o Leonard, o Sérgio Cantu, que faz o Sheldon, uhum. eles são super aplicados. Então, quando tem qualquer tipo de dúvida, eles estão pesquisando, a gente olha na internet. O grande lance, assim, quer dizer, com a Penny não tem nenhum problema com essa coisa de física, né? Porque ela não fala nada disso. É normal da série. Mas tem muita coisa de referência. Tem uma coisa interessante que ela vai pegando umas coisas dos meninos, né? Aí outro dia, não sei o que ela tava falando pra alguém, assim, não, porque... a pessoa cria um escudo. Como não sei quem, Jornada nas Estrelas? Aí ela parou e falou assim, ai meu Deus, por que eu tô falando isso? E aí, mas as coisas das referências e a outras séries e livros e coisas e gibis, é tudo super pesquisado. Quem dirige a dublagem é a Priscila Morim, que é uma super dubladora também, que faz milhões de coisas. E ela é muito, uma diretora muito cuidadosa. E os meninos têm carinho a beça, né? Tem o Gustavo Nader, o Sérgio Cantu, o Zé Leonardo e o Manolo. Uhum. Então, pelo menos quando eu vejo, assim, eu só vejo as partes da Penny, né? A gente não vê o filme inteiro. Mas eu tô sempre ali bisbilhotando o script, porque eu acho a série muito divertida, fico lendo as outras cenas em que eu não tô. E realmente o trabalho da tradução aí, nesse caso, é fantástico. Quem for assistir dublado pode ficar tranquilo. Que vai estar bem bonitinho. Excelente. Agora, você, até como diretora e uhum. como dubladora, assim, às vezes tem alguns termos, ou, sei lá, vem uma piada que só tem graça em inglês, né? Por exemplo. Uhum. Você tem que adaptar. E às vezes o tradutor não adaptou direito. Assim, o quanto vocês podem alterar aquela tradução que está documentada, assinada, carimbada, etc., na hora do estúdio mesmo? Olha, pelo menos aqui, assim, o hábito que a gente costuma ter com quem eu trabalho, como eu trabalho, a gente tem aval total para mudar a tradução, a não ser que... Mas tem uma questão de bom senso, né? Uhum. Você pode mudar a tradução, mudar o texto, contanto que você não mude a história do filme. Sim. É o plot central, ou não crie uma coisa que não exista. Agora, com relação a piadas, esse tipo de coisa, a gente tem liberdade total pra mudar. A não ser também que a piada se refira a alguma coisa da história do filme. Entendi. Aí fica complicado, mas a gente muda o que for possível. O grande desafio é tornar coloquial, é aproximar da gente. Então, não tem essa coisa do, não pode mudar, a tradução tá documentada... Até porque os tradutores, talvez por essa questão de industrial que a gente tem também, uhum. eles têm que fazer milhões de traduções, né, pra poder tirar uma grana e tal. Então são muitas coisas que eles traduzem. Eu sei que eles não têm tempo de ficar pesquisando qual é a melhor piada, qual é a melhor labial. Uhum. E a gente já tem o hábito de fazer isso aqui nos estúdios. A gente naturalmente já faz. Até vocês são atores, né? Isso é uma coisa até muito mais de ator do que de tradutor, né? Uhum. Aquela coisa de improvisar e até ter alguns atores até têm a coisa mais do humor, né, na veia e tudo, né? Eu acho que o trabalho do tradutor, ele é mais burocrático, né, de pegar e, exato. Né, fazer o bruto e aí o pessoal que trabalha com a dublagem e tal é que vai dar porque o ator fazer tem um a magia ali, exato. Né? Tem que fazer o texto caber na boca, né? A gente usa muito isso em teatro também. Em teatro, você pega uns textos, às vezes, que não cabem, né, que fica falso quando você fala. Então, acho que o principal é você fazer aquilo se tornar real, né, ser uma coisa que você falaria. É verdade. Com todas as dificuldades. Falar no sync, falar na interpretação que o cara lá tá fazendo, né, ser o mais fiel possível com relação à obra nesse sentido do clima e tal, mas aproximando pra gente sim, né? Eu acho que é bem legal. Qual é a tua experiência no teatro? Eu comecei a fazer teatro cedo, mais ou menos na mesma época que eu comecei a dublar. Aí eu fazia cursos, vários cursos livres. Fiz Laura Alvim, tablado. Laura Alvim. Laura Alvim. Olha só, a portuguesa, a senhora Jovem Nerd também fizeram Laura Alvim. Deve ter sido na mesma época. Será? 90. Foi por ali. Fez? Com a Mel Lisboa também? Não. Ela fazia Laura Alvim. Ah, então, porque elas fizeram na mesma época da Mel Lisboa. Eu entrei numa escola de teatro profissionalizante, que foi onde eu me formei. Ah, entendi. Quer dizer, você começou dublando... mas você já se apaixonou e foi procurar a formação. Já, parceiro. Já queria, assim, já não tinha muito jeito. Só na época de faculdade, que eu não quis fazer a faculdade de teatro, que eu sempre achei muito confuso, horário muito amplo. Uhum. E eu preferia a escola profissionalizante, que era mais conciso, e eu achava um pouco mais sério. Mas ela te dá a mesma capacidade documental, assim, ah, eu sou uma atriz formada pela Escola de Teatro Martins Pena. Ah, sim. Que é muito legal. Será todos os dias, de 6h30 às 11 da noite, 2 anos e meio, e era bem mais severo do que faculdade, porque faculdade tem aquela coisa, você assina a lista, alguém assina pra você, né? Lá não, lá era escola estadual, então se você tivesse 20% de falta, você era reprovado. Onde eu estudei, que tinha teatro, era um oba-oba. Tô falando, é verdade. Uhum. Era um oba-oba miserável, cara. O pessoal do teatro vivia na rua, no shopinho. E você, na verdade, onde você estudou, onde a gente estudou, né? Boa, acho que o Alexandre também estudou lá. É, não era só o pessoal do teatro, era quase todo mundo vivia só no shopinho. Né? Isso aí. Eu tô te falando do pessoal do teatro. Dave ficava do lado de fora dando nota pras mulheres que passavam. Olha aí! Revelações constrangedoras. Que maravilha, cara. A sua mãe dublou, por acaso, a aeromoça do Aperta o Cinto e o Piloto Sumiu? Foi ela mesma. Eu sei que é sua mãe, eu adoro a voz dela. Sua mãe sensacional é esse filme, né? Pô, cara. Esse filme é fantástico. São filmes que só são bons dublados. Dublados, claro. Sempre. Muito dublados, bom. Que quem fez o mocinho foi o Júlio Chaves, se não me engano. Nossa. Que é a voz do Mel Gui. Demais. É muito bom, eu amo esse filme. Agora uma pergunta, olha só, com todo o respeito, as pessoas estão pegando no meu. Não, mas é uma pergunta que é normal, uma coisa de... Ela é atriz, cara. Ela tem que escrever essas coisas. Eu já peço desculpas de antemão. Eu sou casado, eu amo a minha esposa. Então, mas é uma pergunta fetiche. Sobre dublagem, cara. Que ninguém nunca faz pros dubladores. Quando o dublador... Olha, Fernanda, com todo respeito, Fernanda. Vai cair ligação. Vai cair ligação. Se eu começar a falar muito disso, eu vou começar a desconfiar que não é respeito. Não. É melhor perguntar logo. Porque a minha esposa, ela fez curso de dublagem porque gostava e tal, só que acabou não seguindo, mas ela adora dublagem. Uhum. E aí ela, na hora do curso, ela sentiu... Ela, assim, bom, cara, quanta volta. Estou tentando mostrar que é uma pergunta respeitosa. A minha esposa, fazendo curso de dublagem, na hora de fazer cenas sensuais e de sexo, ela se sentia ultra... envergonhada. Uhum. Mas ela tinha que aprender a fazer. Porque na dublagem, às vezes, é preciso. Tu tá levantando uma pra eu te cortar. Nossa. Inacreditável. Não faz isso, não. Olha aí. Isso é algo extremamente constrangedor, assim, na hora no estúdio, ou hoje você tá sozinho, você não precisa fazer mais com 1 milhão de pessoas em volta. Como é que é isso na carreira do dublador e tal? Olha, hoje em dia, tranquilo, até porque a gente realmente grava sozinho, então é bem mais, né? Uhum. Bem mais tranquilo de fazer. Quando era todo mundo junto, ficava, eu confesso que eu me sentia mal. Tá vendo? É desagradável, é desagradável. Desagradável. É o que ela falava. Não quer dizer que eu não fizesse. Sim, né? Sim. Tinha que fazer, enfim, você tem que dublar como dubla qualquer outra coisa. Uhum. Mas realmente, é estranho. Tá vendo? Não é nada demais. As pessoas são seres humanos. Porque a gente acha que é ator, não, é tudo artista, tá tudo bem e tal. Mas tem umas coisas que é bom que acaba logo, né? Você vai, acaba logo, faz rapidinho e pronto. Mas não tem nada muito sério, não. E depois também, quando você pega, né, já começa a fazer milhões de coisas, isso passa a ser uma coisa entre várias. Só mais uma coisa, exato. É. E aí fica tranquilo. Não, tá vendo? Parabéns pra você. Nada demais, cara. A pergunta é sobre a profissão de dublador. Porque você dá uma volta e... Porque vocês estão pegando o meu pé desde o início. Você tá descontrolado, cara. Que isso? Que isso? Tenho o maior respeito pela Fernanda pelo trabalho. Adoro, cara. A dubladora que grita melhor do que qualquer um. Ai, meu Deus. Como é que é o grito, Jamelé? Alguém me ajuda! Olha, eu vou pedir pra você colocar esse áudio, porque não é assim.